No quarto ano, a promessa se ergue. Salomão, com fé, a obra se fez, sem pedras em paz, sem o som que perturbe, edificou o templo, onde a luz resplandece. E as paredes de cedro com amor foram cobertas. O oráculo de ouro, guardando o santo dos santos. Teus mandamentos, Senhor, são a luz que nos guia, habitando entre nós, tua glória irradia. A casa do Senhor, um lar de adoração, onde as bênçãos descem em cada coração. Em meio aos louvores, em união nos rendemos, te exaltamos, ó Deus, em quem sempre cremos. Os querubins de oliveira, com asas abertas, guardam a arca, o pacto eterno, com palmas e flores, as paredes adornadas, um sussurro de amor em cada nova jornada. E as portas de oliveira, em talhes de beleza, cobertas de ouro, revelam sua grandeza. Teus mandamentos, Senhor, são a luz que nos guia, habitando entre nós, tua glória irradia. De adoração, onde as bênçãos descem em cada coração. Em meio aos louvores, em união nos rendemos, te exaltamos, ó Deus, em quem sempre cremos. E no silêncio profundo ouço tua voz, teu Espírito em nós faz viver. E a cada passo firme em fé, nós caminhamos na casa do Senhor. Sempre te buscamos. A casa do Senhor, um lar de adoração, onde as bênçãos descem em cada coração. Em meio aos louvores, em união nos rendemos, exaltamos, ó Deus, edificando em amor a tua glória em nós. Em nós, na casa do Senhor, encontramos a voz, te exaltamos, ó Deus, em quem sempre cremos, para sempre em adoração. Te veremos.